Sejam todos muito bem-vindos, este é o podcast Segurança Legal, episódio 31, Testes de Invasão, parte 2. Eu sou Guilherme Goulart e juntamente com Vinícius Serafim, continuaremos abordando os testes de invasão sob a ótica jurídica. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Um oferecimento, Roundpipe Consultoria. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bom? Tudo ótimo, tudo certo. Bom, iniciando então com a nossa sessão de variedades, eu tenho aqui uma indicação. Eu descobri recentemente, até no Twitter, lendo o Twitter do Steve Gibson, que ele indicou uma solução que um leitor dele fez, né, e construiu de uma nuvem privada, um personal cloud, usando alguns dispositivos, ou melhor, um dispositivo de baixo custo. E esse dispositivo, ele é chamado de Raspberry. Esse Raspberry, ele não é nada mais do que um computadorzinho do tamanho de um cartão de crédito, que nos Estados Unidos custa $25, e foi criado basicamente para ser usado em escolas, até em função do seu baixo custo, ele teria sido criado para essa finalidade. Então ele tem ali um processador ARM de 700 MHz, 512 MB de RAM, usa um SD como storage, tem duas portas USB, porta internet, e por aí vai. Aqui no Brasil, como sempre, né, Vinícius? O custo dele lá nos Estados Unidos é $25, aqui no Brasil é quase R$300. Para variar, né? Uhum. E ele usa uma versão do Debian, e o interessante é que com esse dispositivo de baixo custo é possível criar uma nuvem privada, ou seja, se liga um dispositivo ou até mesmo um SD como armazenamento, e se utiliza o BTSync, aquele software que a gente já falou aqui no Segurança Legal, aquele software de sincronização de arquivos, e também usa um outro software livre chamado OnCloud, que permite a disponibilização de arquivos para fora do para a internet. Então, evidente, há que se ter um link de internet para isso, mas fica aqui a indicação, eu vou colocar no show notes tanto o link do Raspberry, desse computadorzinho, e também o link do tutorial ensinando a fazer essa nuvem privada usando o Raspberry, o BTSync e o OnCloud. A gente comentou o BTSync no episódio 24. 24? É, o BitTorrent Sync. Aí, né? É. Legal. E da tua parte, eu sei que tu tem uma notícia bem interessante. É, né? Bem legal. Bem legal. É que é a confirmação de algo que a gente já vem comentando há bastante tempo. E inclusive a gente falou com bastante ênfase lá no episódio 13 sobre o teatro da segurança. A gente comentou do livro do Shostak, né, que é o New School of Information Security, né, que fala das estatísticas calculadas por empresas que fornecem soluções de segurança, né? E inclusive estatísticas estimativas de risco envolvendo perdas financeiras e tudo mais, feitas por empresas como McAfee, como Symantec, etc., são empresas que têm um interesse direto no resultado dessas claro, dessas pesquisas, né? Claro. E a gente já vem falando isso há algum tempo, o Shostak já vem falando isso desde 2008, no livro dele, né, dessas estatísticas, e no dia 22/7/2013, sai no G1 a seguinte notícia: prejuízo com cybercrime é só 1/10 do estimado, diz estudo. Então, a McAfee, que inicialmente tinha feito um estudo que dizia que a perda era de até $1 trilhão com o cybercrime, ela afirma agora que no máximo são $100 bilhões. Um erro quase nada, né? De 100 bilhões para 1 trilhão é... 1000%, só. Nada demais, assim. E aí a gente começa, a gente vê na prática, né, aquilo que o Shostak já vem falando há bastante tempo, Né? Uhum. Aquilo que a gente até comentou do livro, né? How to Lie with Statistics. Né? Ou seja, como mentir com estatísticas. E o Schneier também vem batendo nessa tecla há muito tempo. O que Schneier chama de teatro da segurança. Né? Sim. Nós já, em discussões, já acreditamos que o termo teatro é só para ter um termo novo, porque de fato se chama manipulação. Claro. Né? Manipulação de resultados em pesquisa e coisas do gênero. E a gente tem algumas coisas interessantes. Né? Primeiro que... Então é 10 vezes menos, então não se preocupe, o risco com o cybercrime não é tão grande. Tá? É 10 vezes menos. E no Brasil, a gente tem um relatório que já foi comentado em 2012, feito pela Symantec, outra empresa que trabalha, né, que oferece soluções de segurança da informação em grande escala. Afirmou que o Brasil tem um prejuízo anual de 16 bilhões com cybercrime. Uhum. Tá? O mesmo estudo estimou o prejuízo mundial em 110 bilhões. Ou seja, aquilo que a McAfee está dizendo hoje, a Symantec já dizia lá em final de 2012. Sim. Sim. Mas o estudo, e aí diz assim, o estudo também se baseou em dados de questionários. Como a gente já colocou várias vezes, inclusive naquele episódio de número 13, é necessário que empresas que tenham idoneidade, ou seja, tenham independência da questão do mercado para fazer essa pesquisa. Isso deveria ser feito no meio acadêmico, através do meio acadêmico. Sem dúvida. Porque senão tem um método científico para chegar a esse tipo de estudo, né? Sim, e se publicar a forma como se chegou a esses valores. Mas nos mínimos detalhes, assim como a gente faz um mestrado ou alguém faz um doutorado, né, e apresenta lá os seus resultados, ele tem que demonstrar nos mínimos detalhes como é que ele chegou naquele resultado. Claro. Se ele só chegar com um número de 1 trilhão... Olha só, eu fiz um levantamento aqui... Vai tomar bomba na banca. Né? Uma banca com 3 professores é suficiente para acabar com o cara. Então, porque ele fez um trabalho ruim. E aí a gente tem empresas fazendo esse tipo de estimativa já há muitos anos. Né? E a gente não tem 3 pessoas numa banca, a gente tem milhares de pessoas vendo isso, lendo a esse respeito. E muita gente repetindo isso, papagaiando esse tipo de informação, em palestra, em sala de aula, etc. Sem chamar a atenção... para a questão da dúvida sobre esses resultados. Claro. Com relação à precisão desses resultados, à idoneidade de quem levantou esses resultados, esses valores. Então, agora não é mais 1 trilhão, tá, gente? Agora são 100 bilhões. Ano que vem, vamos ver, talvez diminua. Eu não acho que a gente... É evidente que a gente não retira a importância e o impacto... E o cybercrime tem no mundo, é evidente que causa prejuízo. Claro, óbvio. Né? Olha a nossa empresa. Claro, Brown Pipe, consultoria em segurança da informação e direito à tecnologia. Se não tem prejuízo, porque existia. Se não há perda, claro. Se não há impacto, né? Para que a gente tem uma empresa que o objetivo é dar consultoria para empresas para reduzirem essas perdas ou reduzirem esses impactos? Óbvio que existe. A questão é o quanto? Sim. Como é que eu calculo isso? O que acaba acontecendo, na minha opinião, é que não são estudos. Não tem método científico nesse tipo de resultado. O que a gente tem é algo como se fosse uma enquete. Entrevistam algumas pessoas. Ou até tem método científico, mas é pobremente aplicado. É. Então, né... Tem um método ali e tal, mas é algo que não foi estudado adequadamente. Por exemplo, nós fazermos, nós que eu digo aqui, Brown Pipe, né, fazer uma pesquisa desse gênero, o máximo que a gente pode fazer é uma pesquisa com clientes. Uhum. Porque a partir disso, ou seja, para fazer uma coisa rápida, né? Uhum, e claro. Tem que deixar bem claro, é apenas uma pesquisa. Agora, para fazer uma coisa séria, é necessário que se estude estatística. Né? Faça um estudo aprofundado disso, dos métodos e tudo mais. E aí, aí não é mais o nosso... Já não está mais no nosso métier, né? Como diz, né? Não é mais a nossa especialidade. E a gente precisa ir atrás de alguém com uma formação específica na área, um profissional na área, para dizer, olha, tu vai usar essas métricas aqui, ou essa métrica não é adequada por isso, a forma de levantar por questionário vai ter um viés, etc. Então, essas questões que são levantadas por quem entende, né? Claro. Senão a gente vai entrar no Dunning-Kruger, a gente ignora o que a gente ignora e acaba fazendo uma bobagem, né? E até porque também, em grande parte desses estudos, quem responde a esses questionários são justamente as pessoas envolvidas em evitar que os impactos e que os incidentes ocorram. Então, essas pessoas também têm um viés, muitas vezes, de negar, de esconder, de omitir, porque é uma questão psicológica. Essas pessoas, elas são envolvidas muitas vezes no, na própria situação que causou o impacto, né? Ou que deveria evitar, por exemplo. Sim. Então, talvez entrevistar gestores de segurança não seja a melhor forma, né? E ainda, sem levar em consideração o fato de muitas empresas não publicarem as suas perdas ou não medirem adequadamente ou a inflar determinados números no que diz respeito a perdas, né? O cidadão perde um notebook e tu coloca lá um valor médio de perda em notebook de $200,000. Sim. Né? As pesquisas são feitas assim, né? Perderam-se tantos notebooks, valor médio de $200,000, eu tenho ali, sei lá, 50 milhões ou 100 milhões com base em perdas de notebook. E a gente sabe que não é bem assim, né? O importante é que a gente tenha sempre embasamento para falar qualquer coisa, fazer qualquer pesquisa e coisas do gênero. E me preocupa muito essa... A formação acadêmica no. Assim, né? Essa formação está sendo cada vez mais deixada de lado, a gente está trocando isso por certificações. Né? E cada vez mais pessoas ignoram coisas que já existem, estudos já feitos, né? E trazem tudo como se fosse novo. Né? Foi descoberto ontem. Privacidade é uma coisa de ontem, né? Segurança é uma coisa que começou ontem. Então, o próprio livro do Daryl Huff, do How to Lie, é da década de 50. Sim, exatamente. Então, então essas coisas assim, me preocupam um pouco, sabe? Porque a gente esquece o que já passou, esquece a experiência já acumulada e resolve querer inventar tudo de novo e a gente acaba, o mercado acaba aceitando coisas, profissionais acabam aceitando coisas sem, no mínimo, se questionarem a respeito da origem daquelas informações. Sim. Né? Se foi feito direito, se não foi feito e tal. E para arrematar também essa questão, a gente trouxe duas reportagens, né? Uma da CIO de agosto de 2012, praticamente um ano atrás, justamente criticando esse número de 1 trilhão que teria sido publicado há exatamente um ano, né? E exatamente. Citando também uma outra reportagem do site ProPublica, né? Lá no episódio 13, entrar lá no site www.segurancelegal.com, lá no episódio 13 a gente tem inclusive o link para um desses artigos, né? Uhum. Acho que de qualquer forma dá para repetir aqui esses links também, esses links. Será mesmo que é 1 trilhão? Será? Isso há um ano atrás. Bom, acho que fica de novo aí o livro do Shostak. Né, o New School of Information Security como dica de leitura, né, ele é até radical em alguns pontos, tá, mas é muito interessante para abrir os olhos, né, de quem trabalha na área de segurança da informação com relação às estatísticas que a gente encontra por aí. Uhum. Esse livro ele tem uma vantagem, né, ele também está em português agora, então quem tem alguma dificuldade com inglês pode comprar essa versão em português. A gente coloca os links lá das duas. Nova Escola de Segurança da Informação? Traduziram? Eu acho que traduziram assim, a Nova Escola. Nova Escola de Segurança da Informação. Isso. A capa, inclusive, é a mesma, aquele mesmo desenho. Tá, ok. Vamos adiante que tá frio. Pois bem. pra quem não sabe, a gente tá no sul, aqui no Rio Grande do Sul. Tá o quê? 3 graus aí? Agora de manhã tava zero... Agora eu tô com 2 graus aqui. Chimarrão e tá tudo certo, né? Eu tô no chazinho agora, mas não... No chimarrão tá também é chá, né? Também é um chá, né? Tá certo. Bom, vamos então retomar o nosso episódio 28, que a gente começou a falar sobre alguns aspectos técnicos dos testes de invasão. E a gente imaginou que iria conseguir vencer tudo em um episódio, não deu não tempo, deu e agora tempo. A gente fala sobre gente, alguns aspectos. Oi. A gente tem que fazer um drops nesse meio do caminho, né? Sim, de um assunto muito relevante. É, da questão do monitoramento do tráfego de internet brasileiro. Sim, Brasil vigiado, né? E aí algumas outras coisas fizeram a gente atrasar um pouquinho a publicação dessa... A gravação dessa segunda parte do teste de invasão, que no meu ponto de vista é até mais interessante que a primeira, Guilherme. Eu também acho. Traz aspectos porque... que normalmente esses aspectos legais que nós vamos discutir agora, muita gente nem pensa. Sim, sem dúvida. É difícil de ver, e até quando a gente fala, a gente começa a pensar e começa a citar algumas dessas coisas, né? E a gente até na nossa conversa anterior, mas isso aqui é muito óbvio. Mas quando a gente começa a repensar o nosso próprio passado de coisas que a gente já viu nas empresas, o óbvio, nem mesmo o óbvio muitas vezes da experiência, é observado. Né? É verdade. Na nossa experiência, evidente. Né? Uhum. Bom, a gente já pode começar. Vamos talvez lá. A primeira coisa que a gente destaca aqui são, enfim, é evidente que para que um teste de invasão seja promovido, há necessidade de um contrato específico. Isso é evidente, cristalino, né? Sim. Mas a questão que vem, que se sobressai aí é os poderes da pessoa que assina esse tipo de contrato. Porque não é sempre e não é sempre o caso que o gestor de TI tenha poderes para firmar ou para contratar um teste de invasão, né? Pega um gerente de um projeto, por exemplo. E ele quer, ele tem um orçamento lá para que ele gerencie, que não precisa se reportar a ninguém. Uhum. E ele resolve contratar um teste de invasão para o software lá, ou para o sistema que eles estão desenvolvendo. Uhum. Daqui a pouco ele contrata isso, só que esse software está lá dentro da estrutura de TI da empresa, né? Está no data center, claro. E tudo mais. E aí tem uma outra pessoa que é responsável. Sim. E muitas vezes, como não acontece em empresa nenhuma, né? O gerente de projeto está em atrito com o gestor de TI. Sim, poderia tomar certas decisões ali. Isso, aí ele poderia dizer, vou fazer o teste para ver se estão fazendo direito lá e tal, e aí para ver se eu pego alguma coisa para depois jogar na mesa numa reunião, coisa do gênero, sabe? E aí quem está prestando o serviço pode se ver no meio de uma guerra de interesses aí, né? Num conflito de interesses aí, né? Claro. O que acaba acontecendo, via de regra, é que gestores de TI, eles têm, sim, um poder muito grande, inclusive compram equipamentos e coisas desse gênero, compram sistemas também. Só que um teste de invasão não é a compra de um computador, não é a compra de um servidor. Então, a indicação que a gente dá é que a empresa que esteja promovendo o teste, é ela, sim, que tem que se preocupar se quem está contratando ela tem poderes para tanto, né? Uhum. Isso acaba se resolvendo simplesmente com um contrato social da empresa, uma procuração específica para esse tipo de contrato. Mas não é sempre que, mesmo que o gestor de TI queira contratar, não é sempre que ele vai ter poderes para contratar algo tão amplo assim, que pode envolver, inclusive, violação de sigilo de uma série de pessoas envolvidas. Né? Uhum. Então esse seria o primeiro ponto. Depois, a gente já falou aqui várias vezes sobre a lei Dieckmann, né, a Lei Carolina Dieckmann, que alterou o nosso Código Penal e que inclui lá no novo crime de invasão de dispositivo informático que essa invasão ela só vai ocorrer se não houver uma autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo. Né? Enfim, nem vamos entrar nos problemas da referida lei, mas o interessante... Da redação e tudo mais. Da redação, da questão da violação de mecanismo de segurança e por aí vai. Claro. Mas o interessante é que a atividade de teste de invasão, ela é, de uma forma geral, há uma linha muito tênue que divide a legalidade, né, o que separa a legalidade da ilegalidade, inclusive... A ação contratualmente estabelecida de uma ação até mesmo criminosa. Né? Então, o contrato, para fins da lei Dieckmann, ele vai servir como uma prova da autorização expressa de que a invasão foi sim autorizada. Isso é uma coisa interessante, até engraçada, né, Guilherme? Que a lei Carolina Dieckmann se aplica a isso, se aplica a teste de invasão. Uhum. Ou seja, é necessário, a partir dessa lei, uma autorização que diga que pode se invadir os dispositivos ou e quais dispositivos. Claro. Né? Mas não serve para o caso da Carolina Dieckmann. Porque ela passou a senha, né? É, exatamente. O caso dela não foi de invasão de dispositivo. Né? Então, não serve. O nome da a lei Carolina Dieckmann não serve para o caso dela, mas serve para um teste de invasão. Não serve para o caso Carolina Dieckmann. Não, para o caso dela não serve, mas serve para teste de invasão. Para teste de invasão, você tem que ter... Tem que observar a lei Carolina Dieckmann. Tá? Até qual é o número da lei mesmo, Guilherme? A gente está falando Carolina Dieckmann, não está falando o número da lei. O número dela é 12737. 12737. Isso. É. Então é necessário, até nesse sentido, a gente vai falar depois ainda do Rules of Engagement, né? Que é um dos pontos que a gente vai entrar adiante, mas é interessante que, principalmente por causa dessa lei, mas não só por ela, né? Se faça uma listagem dos dispositivos que serão testados. Claro. Porque aqui fala em dispositivo, então tem que ter uma listagem de dispositivos. É. Se ficar em aberto todo e qualquer dispositivo, né, pode gerar alguma confusão aí quando envolve equipamentos de terceiros que estão na estrutura sendo testada. Sim. E aí, a gente fala em seguida sobre isso. Um pouquinho mais adiante, né? E o interessante também é que o que a gente fala até aqui em relação, por exemplo, ao contrato e também em relação a essa questão da autorização é algo que é de interesse maior das empresas que vão promover o teste em si, né? A empresa Sim. que está sofrendo o teste, para ela, né, tanto faz, eu estou contratando, enfim. Sim. Mas para a empresa que promove, isso é muito relevante. Né? Uhum. E porque vai, como eu disse, vai separar a legalidade da ilegalidade. Uhum. Enfim, a gente está usando o livro do Alsop aqui para algumas indicações, também vou colocar lá no show notes, já está na verdade no show notes do episódio. Qual é o nome do livro? Qual é o nome do livro para os nossos ouvintes? Agora tu me pegou, Vinícius. Como é que tu cita o autor e não diz o nome do livro, cara? Coisa absurda. Enfim. Procurem o livro do Alsop. Vai ter que me ajudar, eu tô sem o título dele aqui. Mas no decorrer do episódio... Bom, quando vocês estiverem ouvindo o podcast, na verdade, já vai estar o nome lá, então... No show notes. Quem sabe tu acha aí numa das minhas falas, enquanto eu tô falando, tu vai procurando. Que absurdo, cara. Coisa Mas feita. Enfim, algumas coisas que inicialmente são necessárias antes de qualquer... do início de qualquer atividade de teste de invasão, nós temos no primeiro, e aí eu invoco aquela questão da obviedade, né? A primeira coisa é o contrato assinado. Não se começa nenhuma ação de invasão sem que o contrato esteja assinado. Ah, isso em TI é um problema, né? Pois é. Quantos serviços são prestados e o contrato fica se enrolando e não vai, não sai, enquanto isso o serviço está sendo realizado. É. Não é raro a gente ver isso acontecendo, né? Porque o tempo da... Às vezes a necessidade de um teste de invasão ela é muito premente e o tempo que a burocracia, não é bem uma burocracia, mas o tempo que é necessário para que a análise de contrato, a sugestão de cláusulas, a aprovação, muitas vezes por diversos setores, acaba fazendo com que sejam tempos diferentes. Então... Não é raro, repito, que se promova esse tipo de ação sem assinatura do contrato, que é terrível, mais uma vez, para a empresa que está promovendo, né? Sim, aí só para te salvar aqui o nome do livro, tá? Ah, obrigado. Unauthorized Access. Exatamente. Physical Penetration Testing for IT Security Teams. Isso. É do Alsop, A-L-L-S-O-P-P, o nome, é de 2009. Então, livro do Alsop, Unauthorized Access... Physical Penetration Testing for IT Security Teams. Legal porque ele trata a abordagem da penetração, da invasão física, né? Sim, também. Fisicamente basicamente invadir a empresa. É bem interessante. Porque a gente já disse isso, né? Que é aquela questão mais hollywoodiana, né? Da invasão de perímetro e filmes são feitos a esse respeito. Mas muitas das coisas aplicáveis à invasão física aplicam-se também... aplicam-se também na invasão lógica, né, que é o foco maior aqui dessa nossa exposição. Outra coisa, plano de testes. Na verdade, ele fala plano de testes e rules of engagement. É praticamente a mesma coisa, né? Mais adiante, a gente vai falar algumas coisas que devem conter no rules of engagement, Mas eu usei aqui uma analogia de como se fosse um mapa de trabalho, né? Ou seja, a equipe que vai atuar, ela precisa ficar completamente, ou ela precisa estar completamente aderente a esse documento de Rules of Engagement. Porque é uma segurança para a equipe que promove o teste e também, e até mesmo uma garantia contratual, né? E também há o aspecto de que a empresa que está sofrendo o teste vai saber exatamente o que vai ser feito. Sim, é um teste de invasão, sim, vai envolver a exploração de vulnerabilidades, muitas vezes desconhecidas da própria empresa, mas não deve ser uma surpresa muito... Quer dizer, muitas vezes não, normalmente... Normalmente, claro, claro. Uhum. Porque senão, se eles conhecessem, não fariam o teste de invasão, né? Uhum. Mas o que acaba acontecendo é que não pode ser uma surpresa total. Por exemplo, se vai haver invasão física de perímetro, isso deve ficar em algum momento estabelecido que pelo menos sim. Pode acontecer. Pode, né? Acontecer, claro. Sim, sim. Nesse sentido, sim. Não pode. Vocês testaram um perímetro físico? É. Como assim? Sim. A gente não sim. Sabia que eles iam fazer isso, não. Isso tem que estar tá bem claro, né? Claro, sem dúvida. Até porque imagina só se a empresa contratante nem imagina que pode haver o teste de invasão física e num sábado ou num domingo encontram alguém da empresa testadora na sala do presidente. Ou no data center. Ou no data center. Que hoje acho que é pior no data center do que na sala do presidente. E aí, o outro documento estabelecido pelo Alsop, que é o Get Out of Jail Free Card. É que seria um documento específico assinado, e ele sugere que seja assinado pelo board da empresa, pela diretoria, pela presidência, inclusive, que autorize, no caso, e isso se aplica sim à questão física, né, mas que autorize aquela pessoa, o testador que invadiu fisicamente a empresa, que autorize ele a estar naquele local, né, ou dentro do perímetro da empresa, se for back para um guarda ou alguma coisa assim. Isso até porque não é incomum, ou seja, o serviço é contratado por um gerente de TI, por um gerente de projeto, etc. Uhum. Né? E depois, por causa de uma determinada consequência do teste, né, o resultado do teste, uhum, pode acontecer do board da empresa se chocar e desautorizar o gerente de TI, o seu funcionário, né? Claro. E buscar ou cobrar a responsabilidade da empresa testadora. Sim, e vai respingar na empresa testadora. Sim, né? Exatamente. Como é que vocês fizeram um teste desse, invadir a minha empresa, com autorização de um funcionário meu que não, né, que não veio do board da empresa, que não tem um respaldo no board da empresa? Claro. Como assim? Testaram os computadores dos diretores da empresa? Fizeram isso? Né? O gerente tem, pode autorizar isso? Claro. Então... É bem provável que não seja tão simples a resposta, que né? Não, mas se eu sou... nem positiva, né? Se eu sou o presidente de uma empresa, eu não quero funcionário meu determinando testes no meu computador, que eu trabalho, por exemplo, sem que venham buscar a minha autorização expressa para isso. Claro. Ah, mas pode ter vulnerabilidade. Não interessa. Não interessa. Eu tenho que ser consultado. Então... Aí são questões mesmo políticas, né? Uhum. A gente já comentou também isso. Organizacionais que tem, e que a gente não pode nem desconsiderar, não pode ir apenas nas questões técnicas, né? Uhum. Da tecnologia da informação e esquecer todo esse resto. Sem dúvida. Um outro item que também deve ser mencionado é a questão da relação das técnicas de invasão e até da obtenção de dados com a proteção da privacidade, né, das pessoas, dos usuários das próprias empresas. Né? Pode ser, em geral, isso acaba acontecendo e até pode ser, inclusive, um dos requisitos ou um dos objetivos do teste de invasão é a obtenção de dados da empresa que está sendo invadida. E esse processo de obtenção de dados... Ele pode culminar também na obtenção de dados pessoais, não apenas de funcionários, mas também dados pessoais de clientes. E se a gente for pensar naquele princípio da finalidade da utilização, do processamento e do recolhimento de dados pessoais, A gente sabe que os dados pessoais só podem ser recolhidos para aqueles fins que foram informados para a pessoa que para o titular daqueles dados. Então, se de repente vem uma empresa testadora de um teste de invasão, uhum, e recolhe determinados dados, contratualmente, dados pessoais, contratualmente deve ficar estabelecido que esses dados não devem ser utilizados para qualquer outro propósito e sempre quando possível deve-se evitar que se recolham dados pessoais, porque pode ficar muito mal para a imagem da empresa, né? Caso se saiba, se venha a público, que uma empresa testadora tem lá uma cópia mantida de dados pessoais de clientes. Alguns podem se perguntar, mas como é que isso vai acontecer? É simples, você faz um teste de invasão num banco de dados, claro, e você tem acesso ao banco de dados, e o testador resolve, para comprovar o acesso, ele resolve fazer uma cópia, fazer um dump da base de dados lá e copia todos os dados que estão lá armazenados. Sim. E aí? O interessante é que também um dos resultados, e não é raro também que os testes de invasão, eles promovam sugestões de melhorias também. Não é raro não, né? Se o cara não fizer isso, pelo amor de Deus. Sim, né? Sim, mas é uma dessas sugestões de melhorias, ou a própria empresa que esteja promovendo o teste, se ela também tiver uma orientação mais legal nesse sentido, né? Se ela descobre que estão sendo manipulados dados pessoais de forma incorreta, ela vai sugerir também ali uma adequação, sim, de práticas para garantir a manipulação adequada de dados pessoais. Né? Assim, ó, pelo amor de Deus, se alguém que está nos escutando aí algum dia contratou alguma empresa de teste de invasão que veio, mostra que está furado, ou seja, mostra que tem furo de segurança e não recomenda, não dá recomendação nenhuma de correção, pelo amor de Deus, vocês trocam de empresa, procurem outra. Ah, não, achar o furo é o que a gente faz. Resolver, ver como resolver é outro trabalho. Então, se contratou de forma errada. Uhum. O objetivo, não adianta simplesmente saber que está inseguro. Tem que saber o que fazer para reduzir essa insegurança. Ou, ao contrário, para aumentar a segurança, o nível de segurança do sistema. Deixa eu aproveitar, Vinícius, já que a gente está falando sobre a questão de dados pessoais, de privacidade, uhum, eu não posso deixar de citar que esse podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. A Brown Pipe é uma empresa que atua na área de consultoria envolvendo direito da tecnologia e segurança da informação. O portfólio de serviços abrange, entre outros, a análise de impacto de violações de privacidade. Com a maciça utilização de dados sensíveis e confidenciais, algumas áreas de negócio precisam verificar qual a proteção adequada para os dados de clientes, funcionários e terceiros em geral. A posse de tais dados, ou melhor, a mera posse de tais dados, pode ensejar determinadas responsabilidades por parte das empresas que precisam ser adequadamente cumpridas. A Brown Pipe realiza a referida análise, revelando os impactos de eventuais violações de privacidade, permitindo assim que a empresa tome medidas preventivas de segurança adequadas, visando afastar o risco jurídico e financeiro. Para conhecer este e os outros serviços prestados, visite o site www.brownpipe.com.br. Lembrando que Brown Pipe é Brownpipe. Voltando então, Vinícius, eu me permito fazer agora também uma pergunta relacionada também com essa questão de dados pessoais, que é a seguinte: uma empresa tem o poder de permitir ou de autorizar a violação de dados de contas pessoais dos seus funcionários? Claro que sim, Guilherme. Era uma pergunta retórica. A gente deveria ter combinado então a resposta. Não, obviamente que não, né? E aí a gente tem aquela febre do BYOD, né? Do Bring Your Own Device. Ah, ok, vamos todo mundo levar nossos computadores pessoais para a empresa para trabalhar e tal. E aí a empresa contrata um serviço de teste de invasão, e aí, como é que fica? Como é que fica para quem está levando o seu equipamento pessoal, que vai potencialmente ser invadido? Uhum. Né? E como é que fica para a empresa que está fazendo o teste de invasão no momento que ela invade um equipamento que não pertence à empresa? É. E aí a autorização, segundo a lei Carolina Dieckmann, é, né, a autorização tem que ser dada pelo dono pelo proprietário do, do dispositivo. Do dispositivo. E a empresa... Titular, por, né? Titular. É, do... Oi? Ela fala titular do dispositivo. O titular, né? Do dispositivo. Ah. Então, se o dispositivo, se é um iPad, se é um tablet, né? Se é um smartphone, se é um notebook... Ah, mas a empresa faz BYOD. Não interessa, o titular do dispositivo é o funcionário. Ele é o dono daquele dispositivo. Aí, não importa que a empresa tenha dado autorização para a equipe que faz o teste de invasão invadir os dispositivos. Não é a empresa que tem que dar essa permissão. Essa permissão não, tem é só, que... não são só os dispositivos dos funcionários em si, também são sim, os dispositivos. Sim, sim. Eu tô pegando a questão da Carolina Dickmann, né, pontualmente, claro, que fala claro. De dispositivo. Aí, nesse caso, a autorização tem que ser dada por cada funcionário. Me parece que sim. É, porque é o titular do dispositivo. O funcionário não cede o dispositivo dele para a empresa. Sim. Ou o mero fato de ele ligar o dispositivo dele na rede da empresa, em tese, não transfere o poder da empresa de decidir eventuais invasões nos seus dispositivos. Exatamente. Né? E aí a outra questão, né, outro aspecto dessa mesma questão, né, é a questão de acessar os dados de contas pessoais dos funcionários. É. Então, a empresa, de repente, pode ter a política de permitir que os funcionários acessem seus e-mails pessoais na empresa. Home banking, etc. Facebook, rede social, dependendo da natureza da empresa, é até normal que isso seja permitido. Claro. Na natureza do negócio da empresa. E aí, a empresa não pode autorizar um terceiro a acessar os dados pessoais de seus funcionários. Não pode. É. Ela não tem como dar essa permissão. E não, a gente está falando aqui no aspecto criminal da Lei Dickmann, né? Mas a gente também não pode descartar a possibilidade de o funcionário ter a sua privacidade violada, saber que teve a privacidade violada, né? Mesmo que os dados não sejam publicados, e ele, depois de sair da empresa, ajuizar uma ação de natureza civil contra essa empresa, buscando uma indenização por dano moral pela violação da sua privacidade, sem que ele tivesse autorizado. Exatamente. Também há essa possibilidade. Claro, a gente não existe uma lei que diga como os testes de invasão devam ocorrer, né? A gente acaba derivando essas observações do que a gente tem acerca do monitoramento de e-mail dentro das empresas, né? Se sabe que o monitoramento só pode ser feito nos recursos da empresa e nos e-mails, no que diz respeito aos e-mails, e-mails com o domínio da empresa, né? E essa derivação que tu chamou, né? Ela não tem nada de errado, porque... Ah, eu vou fazer teste de invasão física numa empresa. Então tá, vou usar explosivo para arrebentar a parede dela. Eu não posso fazer isso, é óbvio. Né? Eu tenho que respeitar as leis vigentes para realizar o meu trabalho. Isso, porque senão, quanto a isso, não há discussão. Né? Claro, claro. Quanto a isso, senão não a gente acaba entrando... Se tu viola completamente o sistema, o ordenamento jurídico... tu acaba entrando não num teste de invasão, mas tu acaba entrando no ramo da espionagem, da ilegalidade. Espionagem é isso, é monitorar as pessoas, é ouvir os telefones delas sem autorização, Tu vai virar um araponga. Vai virar um araponga. Esses dias eu falei, sabe, usei essa palavra numa aula minha, os alunos ficaram tudo... Ninguém melhor. Sabia o que era. Eu pensei, será que já tô tão velho assim? Será que essa palavra é tão velha assim? O araponga foi trocado por hacker, né? Se a gente for comparar com os últimos casos da NSA... Araponga de TI. É. Eu tô só um parênteses aqui. A gente vai ter que fazer, sim, um podcast mais amplo sobre o BYOD, sabe? Cada vez... Vamos ter que voltar a esse assunto. Mais, né? Sim, sem dúvida. Até eu ministro uma disciplina de aspectos legais de segurança da informação e um dos grupos escolheu falar sobre o BYOD. E eles chegaram numa conclusão mais ou menos semelhante que a gente tem, né, em relação a isso, que é justamente algumas barreiras e algumas questões de difícil tratamento. Não é tão simples como se tem colocado e afeta até a própria questão da propriedade, né, dos dispositivos. Imagina, o cidadão lá tem o BYOD, usa o BYOD ou essa política do BYOD, não, a esposa dele... precisa do computador e não pode deixar em casa, não pode emprestar para a esposa, não pode deixar o computador em casa fazendo um download ou alguma coisa qualquer, né? Então até a própria propriedade do dispositivo fica afetada, mas enfim, esse é um outro assunto, não quero me entrar nisso agora. O podcast não é esse. Não é esse. Vamos adiante. O que mais? Bom, ainda no que diz respeito à delimitação, é de fundamental importância que o alvo, se é que a gente pode chamar assim, seja delimitado. Se estabeleça o que vai ser, entre aspas, invadido, uhum. E isso fica estabelecido contratualmente. E também, dentro dessa limitação, o testador ele precisa ter um cuidado muito grande para não exceder a autorização atacando outros sistemas ou redes adjacentes. Aí alguém pode se perguntar, mas como é que ele vai errar, como é que ele vai acessar algo que não deveria? A atividade permite isso, né? Permite, claro. No momento que tu tem autorização para acessar alguns dispositivos, né? Claro. E esses dispositivos estão, por exemplo, atrás de um equipamento que faz NAT, faz tradução de endereço. Uhum, uhum. Então, um determinado IP, ele pode ter suas as diferentes portas, né, apontadas para equipamentos diferentes, para dispositivos diferentes. E é o mesmo endereço. Sim, basta. Então, de fora, ou seja, ou numa estrutura em que eu tenha tradução de endereços, é possível que alguém me diga, não, tu pode invadir ou fazer um teste de invasão nesse endereço IP aqui. É, que é o dispositivo tal que tu tem permissão para invasão. Só que um endereço IP pode estar sendo utilizado por mais de um dispositivo. Sim. E aí a gente entra, aquelas questões técnicas, né? Uhum. Especificar o dispositivo apenas pelo endereço IP, dependendo do ambiente, pode não ser suficiente. Claro. E até rimou. Porque se a gente faz... Não, e se a gente for pensar num ambiente de um data center, de uma operadora, como às vezes é comum colocar um computador lá dentro, né, não necessariamente aquele sistema ou aquele computador vai ter um IP diretamente dele, né? Exatamente. Então é possível que ocorram erros. E a gente tem outras situações também, né, Guilherme? Lembrando sempre, o titular do dispositivo tem que, né, permitir o teste. Para fins criminais, né? Exatamente. Não é incomum, ao contrário, é bastante frequente terceiros que, prestando serviço para os seus clientes, colocarem dentro do data center dos seus clientes equipamentos seus. E aí, aquele equipamento, uma central telefônica, por exemplo, um firewall. Um servidor de e-mail, alguma solução que seja que o equipamento esteja junto na solução, e que a empresa que adquiriu aquela solução não precisa se preocupar com o equipamento, só tem que dar o espaço físico, e chega lá. Ou até mesmo um servidor envolvendo um sistema qualquer de uso da própria empresa que necessite ficar ligado com um parceiro, com um fornecedor. Exatamente, coisas desse gênero, entende? Uma VPN que parta de dentro do cliente sendo testado, sim. E que dê acesso a alguma estrutura de um terceiro. Ou então, até mesmo uma VPN ligada com a Receita, alguns sistemas de comércio exterior. Envolvendo empresas que não deram autorização ou que não deram autorização para que seus dispositivos sejam testados. Uhum. E a empresa contratante, ou seja, quem está contratando o serviço do prestador de serviço que vai fazer o teste de invasão, não informou o prestador de serviço a esse respeito. Disse, tu vai testar aqui esses IPs, tu vai testar esses dispositivos aqui. E aí vai lá a empresa que vai fazer o teste de invasão, acaba testando, tentando invadir um servidor que não pertence à contratante. Sim. E aí, a priori, claro que ela pode alegar que foi induzida a erro, esse tipo de coisa, né? Sim. Vai existir uma discussão em torno disso. Mas a priori ela está invadindo um dispositivo sem a permissão do seu titular. Sem autorização. Exatamente. Porque a gente... mas isso é um risco que a empresa deve correr. Não, na verdade não. Se ela pode evitar isso contratualmente, né, ela vai precisar fazer isso. Que é o próprio tema do nosso próximo item, que é o Rules of Engagement. Né, o ROE, como o Alsop ROE. Chama. ROE. Rules of Engagement. Contratualmente, porque o contrato ele pode ser assinado e pode ter uma cláusula específica afirmando que logo após o contrato vai haver um estudo para se formar, para se formatar, para se criar o Rules of Engagement. E esse documento de Rules of Engagement pode passar a ser um anexo a este contrato principal assinado com força de contrato, né? Pode ser que na hora da assinatura não se saiba exatamente o ambiente, não se conheça o ambiente, enfim. Pode ser feito dessa forma também, pode, se for o caso, pode se fazer o contrato já junto com o Rules of Engagement, mas é importante, né, se sugere que ele seja um anexo técnico, né, até para eventuais alterações ou coisas do gênero, fique mais fácil até mesmo dentro do contrato, né? E é, esse Rules... Nesse Rules of Engagement, né, que vai ser adicionado ao contrato, fazer parte do contrato, tem que estar bem especificado o que a gente acabou de falar. Que é claro. Qual é o escopo, quais são os dispositivos, os sistemas, os IPs, né? Os equipamentos que podem ser testados. Sim. É. O que, que eu posso testar? E até onde se pode ir também, né? Que tipo de teste eu posso fazer? Basicamente, esse é o conceito do Rules of Engagement. É um documento que vai servir como um mapa, eu falei, mas ele estabelece do ponto de vista operacional. O que vai ser realizado? É um guia de atividades. Então, é importante que toda a equipe envolvida no processo de testes conheça muito bem esse Rules of Engagement e não saia do que foi estabelecido ali. Porque sair do Rules of Engagement pode representar a prática de uma ação ilegal ou até mesmo criminosa. Sim. Claro que crime também é ilegal, mas não apenas do ponto de vista contratual. Porque a gente está falando aqui de aspectos criminais também, mas a gente pode ter um descumprimento de uma cláusula contratual que eventualmente pode ser trabalhada sob o âmbito de uma multa contratual. Né? E ninguém quer pagar multa contratual, até porque a gente sabe que os advogados são bem criativos ao estabelecer multas bem grandes. e nesse tipo de contrato a gente já viu, não é incomum que se tenha multas, né? Sim. Para se apurar a questão de perdas e tal, né? Num contrato de teste de invasão é ainda mais comum. Claro. Né? Que tu tenha lá uma multa, olha, se tu sair desses parâmetros aqui e causar perdas, tu responde para essas perdas até determinado valor. Sim. Não é nada anormal a gente encontrar esse tipo de cláusula no contrato. Não, e também, Vinícius, sair do Rules of Engagement pode representar tu ficar completamente sem nenhuma proteção contratual. Ou seja, invadir uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Basta tu errar um número de IP, pronto. Ou tá certo o número de IP, mas tem uma porta lá que está direcionada daquele IP para um outro servidor. E isso me lembra uma coisa, né, que a gente estava conversando antes, nossa preparação para a gravação, né? Algo que eu comentei, né? Tem que se ter muito cuidado com esse tipo de serviço. Porque basta alguém contratar esse serviço sem saber exatamente o que está contratando. Né? E soma-se a isso, ele contratar alguém, uma empresa que faz teste de invasão ou um profissional independente que faz teste de invasão, né? Que tem aspirações hollywoodianas, né? que acredita que o teste é uma coisa assim e tal, né? Que é uma... basta ele fazer isso e a gente tem um caminho assim, perfeito para o desastre. Né? Claro. Desastre técnico, desastre contratual, jurídico. Né? Sim. Eu não lembro se a gente falou isso ou não no último episódio, mas o teste de invasão ele tem um fim. Né? A empresa que contrata ela quer melhorar a sua segurança, quer descobrir eventuais problemas para melhorar. E a empresa que pratica o teste, ela faz isso, eu imagino, mas deve fazer isso com o fim de ajudar uma empresa, né, de cumprir um determinado contrato. Não é uma demonstração de egos, ou não é algo que eu consigo violar qualquer sistema do ponto de vista do testador, sabe? Não, eu tenho um ego enorme, eu posso fazer o que eu bem entender, eu quebro qualquer sistema. Não, isso não acontece, né? Não, até pode, o testador até pode ter esse espírito, né, combativo, digamos assim, e isso pode ser positivo sobre um determinado aspecto, mas ele não pode ultrapassar o Rules of Engagement, mesmo que para ele, né, porque daí ele vai, como eu disse, ele sai da legalidade, ele entra na espionagem ou na criminalidade. Arapongagem, então, Na arapongagem, né? Essa palavra arcaica. caramba, cara, me chama de arcaico, que isso? Não, e ainda, Vinícius, tu tem também a problemática, a gente falou em data center, de IPs, de NAT, né? Uhum. Mas a gente está se esquecendo também da computação em nuvem, onde tu pode, no mesmo ambiente, ter uma série de sistemas de diversas empresas. Exato. E que, nem, que tu nem é a empresa que utiliza o serviço de computação em nuvem, ela não é titular de dispositivos. Para fins ela é titular de serviços, é titular de sistemas, mas não claro de, de informações, mas não de dispositivos. Sim, sim. E claro que contratualmente, em tese, tu poderia resolver esse problema fazendo com que todas as empresas que tu contrate, que contratem contigo, tu estabeleça lá uma cláusula genérica de autorização de testes de invasão. Só que é difícil que as empresas que tenham conhecimento nessa área aceitem esse tipo de cláusula. É, isso é um problema. Solta, sim, sem nenhuma delimitação. Vamos pegar a maior empresa de computação em nuvem hoje no mundo, que é a Amazon. Ok. É, que eu, não é o Google? Ah, é o Google. Mas o Google ele não diz que é de nuvem, né? Ele vem não, tudo bem, mas é a nuvem. Existe a nuvem lá do Google, né? Sim, sim. Mas eu mas eu entendi, eu tô brincando contigo. Eu pensei na Amazon por causa dos servidores e tal, claro, né, que se usa lá. E o serviço, que realmente o serviço, é um serviço que se auto-intitula de computação. É, e aí a gente, assim, a gente tem, os arquivos do podcast estão lá na Amazon. Sim. Ou na Amazon, como alguns gostam. Na Amazon. Nossos arquivos do podcast estão lá. Mas a gente não tem nem noção em que equipamento, em que dispositivo, em que computador, onde é que isso está. É. Então daqui a pouco, eu quero fazer um teste de invasão, quero ver se alguém consegue pegar arquivos que do podcast, uhum, né, que a gente não publicou, por alguma razão a gente resolveu não publicar, e aí vão tentar invadir, claro, vai ser um pouco difícil e tal, em tese, né, mas uhum, vão tentar invadir lá os dispositivos da Amazon. Fica um pouco complicado, né. Você sem não, que ela tenha autorizado. Sem que ela tenha autorizado, mas o dono lá do podcast, os responsáveis do podcast, os titulares do podcast deram permissão, mas como é que eu vou dar permissão em cima de um equipamento que eu nem sei onde está e nem sei qual é o equipamento? É. Não é meu. É. Então eu não vejo, e aí a né, palavra de quem não tem nenhuma formação na área legal, né, jurídica, eu não vejo como alguém dar essa permissão para fazer um teste invadindo dispositivos ou ambiente de rede de uma empresa que presta o serviço de computação em nuvem. Uhum. É algo que me soa um pouco delicado, um pouco complicado para se definir. Né? Para ter essa autorização, né? Isso, na verdade, decorre da própria propriedade. Tu não pode autorizar que se façam coisas com algo que não é teu. Tem um carro na rua, não, tenta, vou pegar esse carro aqui e tal. Não, se não é teu, tu não tem poder sobre aquilo, acabou. Acabou, não tem discussão. Não tem muita discussão. Claro que daí tu vai ter eventuais contratos, tu vai ter cadeias contratuais. No final das contas, tu poderia buscar, mesmo dentro da lei Dyckman, né, que atualizou o Código Penal, numa autorização tácita, né? Porque ela fala que a autorização ela pode ser expressa ou tácita. Então, ela não precisa ser escrita. Mas o fato de ela não precisar ser escrita não quer dizer que a gente não vai deixar de escrevê-la até para nos proteger, né? Sim. Como um meio de defesa. Não, vamos ficar mais tranquilo estabelecendo exatamente o que pode ser feito ou não. E aí a gente já entra no mínimo, no que um ROE deve ter, no Rules of Engagement deve ter. A gente já falou mais ou menos, assim, mas retomando. Faixa de IPs, sistemas, hosts, coisas desse gênero. Dispositivos. Né? Ou seja, o que vai ser testado? Então isso, tu até comentou antes, mas será que a empresa testadora vai querer falar? Na verdade, ela vai ter que combinar o que ela vai atacar. Vai ter que delimitar o que ela vai atacar. Pelo menos em linhas genéricas, gerais, né? Não, eu não comentei com relação o que eles iriam atacar. Uhum. Mas com relação à lista de técnicas a serem utilizadas. Ah, é verdade. O que eu vou fazer? É. Então, tem empresas que... E uma das coisas que o Rules of Engagement deve ter, né? Isso. As técnicas a serem usadas. Exatamente. E aí vão ter empresas que, até com uma certa imaturidade, não vão querer listar, né, pelo menos em linhas gerais, quais são as técnicas que serão utilizadas. Claro. Porque vão estar com receio de estar entregando, vamos dizer assim, para um de forma indireta para um potencial concorrente, né? Uhum. Entregando a sua metodologia de trabalho. Acontece que isso tem que estar definido. É. Não adianta, não é. Ah, não, eu não quero que ninguém saiba do meu serviço, então eu não vou te dizer o que eu vou fazer. Não dá, né? Isso aí é algo impensável. Mas sim, acontece. Acontece. Mas acontece, por incrível que pareça. Mas as técnicas também não são desconhecidas, né? Não é algo que ninguém sabe que seja feito. Exatamente, né? Mas por isso que tem uma certa imaturidade, entende? É. Porque são coisas que são conhecidas e tal. Ah, mas a ferramenta tal que eu uso, não precisa dizer qual é a ferramenta. Claro, claro. Mas diz qual é a técnica que será utilizada. A gente listou aqui engenharia social, password crackers, scans de rede, DOS. Como alguns exemplos, né? Captura de tráfego. É. Agora, o importante, se vai haver invasão física, isso precisa ficar ajustado. A coisa é um tanto mais séria ainda, né? Claro. Outra questão, o ponto de contato, ou seja, aquele ponto de onde vão partir os ataques. Isso também entra mais ou menos no que tu disse, a empresa pode não querer dizer de onde os ataques vão partir, mas ao mesmo tempo é o que vai nos permitir saber se um ataque é legítimo ou não. Sim, faz parte do serviço ou não, né? Sim, nós mesmos já em situação, não era um teste de invasão, mas nada impede que, enquanto tu estiver fazendo o trabalho de teste de invasão, a empresa realmente seja atacada por uma outra pessoa que não tu. E aí, como é que tu vai diferenciar? Já experienciamos isso. É. Já experienciamos semelhante. É. Durante um trabalho de levantamento e tal, um atacante invadiu. E pode acontecer durante um teste de invasão, né? E aí, claro, como é que tu diferencia o ataque da equipe de teste do ataque de um atacante de verdade, né? Sim. E aí tem toda essa carga, tem todos esses elementos que a gente colocou até aqui, inclusive o próprio Rules of Engagement, né? Ainda, por exemplo, o que o cliente quer que seja evitado? Né? De repente o cliente pode estabelecer que não quer que o sistema X seja verificado, ou melhor, só quer que o sistema X seja verificado. Se quer evitar completamente monitoramento de tráfego de funcionários, por exemplo. Aí eu lembro de uma coisa que a gente comentou lá no primeiro episódio a esse respeito, né? Que foi o episódio 29, a respeito do teste de invasão. Aquela questão dos testes com conhecimento zero. Ah, sim. A gente vendo esses tópicos aqui que a gente está levantando Rules of Engagement, a gente começa a ver, ou fica mais claro para o nosso ouvinte, que um teste de invasão com conhecimento zero é perigoso. Não é algo simples de ser feito. Porque com conhecimento zero, você não conhece quais são os sistemas. Você não sabe quais são os componentes desses sistemas. Sim. E você não sabe que componentes são compartilhados com outros sistemas. Então, daqui a pouco, você está fazendo... vou fazer um teste só do ERP. Só do ERP. Né? Só que o ERP, tem vários componentes. Tem um servidor de aplicação, tem provavelmente um servidor de banco de dados. Né? Esse servidor de aplicação pode ter a aplicação do ERP e outras aplicações junto. O servidor de banco de dados, esse sim, ainda mais se é um banco de dados como, por exemplo, o Oracle. Né? A tendência é tu ter aquele ambiente de banco de dados, aquele sistema de gerenciamento de banco de dados com várias bases de dados de vários sistemas diferentes. Sim. Então, quem ataca com conhecimento zero não sabe o que está atacando e aí os danos são imprevisíveis. Sim. Eu posso parar vários sistemas. Esse é um dos itens também do próprio Rules of Engagement, que é a definição de como que a gente vai considerar que o teste foi bem ou mal sucedido. Esse é um ponto. E ainda estabelecer circunstâncias de que, se elas ocorrerem, os testes devem ser abortados. E é esse exemplo que tu falou. De repente tu tá mexendo num banco de dados e uma série de sistemas fica fora do ar, inclusive o ERP. Será que vai ficar tudo bem? Será que a empresa toda vai ficar parada? É um teste de invasão, a gente contratou, vão ficar parados sem trabalhar o dia inteiro. Então, essas circunstâncias também devem ser estabelecidas, né? Outras coisas. Essa questão, por isso que eu friso essa questão do teste de invasão com conhecimento zero. Sim. É. pode, assim, pode até ser utilizado, mas tem que ser utilizado numa, em algo assim, num ambiente muito controlado, né? Numa coisa bem, numa situação bem delimitada, muito bem delimitada. Porque, né? No final das contas, o risco é da empresa testadora, né? É da empresa testadora, mas da empresa que contratou também, porque ela pode ter problemas. Então, claro, mas o maior, maior é do testador, porque sim, o testador que vai causar o dano, o testador que pode ser responsabilizado pelo dano. E ter a multa depois lá no contrato. Ter multa e até cometer crimes, ou invadir coisas que não foram contratadas. É, com conhecimento zero seria uma situação bem confortável de fazer um teste com conhecimento zero. É. Chega, e isso a gente já fez, né? Chega um cliente com equipamentos e diz assim, olha, aqui tem um sistema, tá? E eu quero que vocês vejam se é possível invadir isso aqui ou não. E ele ele te entrega um equipamento. Uhum. Tá? E aí tu coloca no ambiente controlado e faz teu teste ali com conhecimento zero, pronto. Ninguém tá dependendo daquilo, ninguém tá usando aquilo ali. Sim, então tá bem mais fácil. Né? Agora, testar com conhecimento zero todo um ambiente que está em produção ou que está de alguma forma ligado ao ambiente de produção ou próximo de um ambiente de produção é arriscado. É algo que eu não recomendaria que fosse feito. Ah. Oh, e ainda, o próprio Rules of Engagement também estabelece as informações que vão ser repassadas e a formalização da passagem das informações. Né, evidente que informações vão ser passadas, mas precisa formalizar quais foram essas informações. Né? Até se for, por exemplo, pode ser que informações sejam repassadas por meio de reunião. Uhum. E aí, se for por meio de uma reunião, tem que haver uma ata muito bem construída, estabelecendo esse termo de passagem de informações com a assinatura da pessoa que está passando. Né? Tu deve te lembrar também que a gente já participou de situações em que a gente solicitou informações, essas informações foram passadas e quando a gente fez a ata e a pessoa foi assinar que as informações, que ela repassou tais informações, ela falou, não, eu preciso saber realmente se eu posso passar. Na hora de botar o nome que eu entreguei, aí complica. Mas como assim? Não é claro que tu poderia passar essa informação? Isso é relevante, né? Isso é bem relevante. O que mais? E por fim, aqui em cima do Rules of Engagement, né, a duração dos testes. Né? Ou seja, vai de tal data até tal data, e isso também vai ajudar a permitir o conhecimento de um eventual outro ataque que não seja aquele promovido pela equipe contratada. Uhum. A gente está chegando ao fim aqui do tempo que a gente tinha previsto, né? Já estamos em uma hora. Mas ainda restaram algumas questões que a gente pode tratar meio que rapidamente aqui, né? Ou seja, o teste de invasão ele deve ser tratado como um projeto, e como todo projeto ele vai ter riscos, né? E tudo isso que a gente está falando, falamos já de riscos tecnológicos, mas existem os jurídicos e os riscos do próprio projeto, o desconhecimento das partes, ou falta de competência dos envolvidos, falta de compreensão do que está sendo feito. Ainda há os chamados security clearance, né? Clearances, que são autorizações específicas para o acesso a determinadas informações. E a gente tem aqui no Brasil, no âmbito da administração pública, a gente tem o decreto 7845 de 2012, que estabelece esse tipo de autorização que é chamado de credenciais de segurança. Uhum. Segundo o inciso 4º, que algumas vezes é necessário que se a pessoa for trabalhar, não no teste de invasão, mas especificamente de pessoas que vão trabalhar com a administração pública, que eventualmente precisem ter acesso a certos dados, há necessidade de se passar essas credenciais de segurança. E de minha parte, basicamente era isso, ministro. Não sei se tu já quer encaminhar as tuas considerações finais. Bom, eu acho que fica como encerramento aí dos nossos dois episódios a respeito desse assunto, né? O 29 e agora o 31, né? A lembrança de que a gente deve fugir dessa visão hollywoodiana da segurança da informação. Claro. Eu tenho uma implicância muito grande com isso. Sim. E que a gente ponha o pé no chão, principalmente quando vai fazer serviços delicados, como, por exemplo, um teste de invasão. Então, quando se vai contratar esse tipo de serviço, deve-se tomar um certo cuidado para que isso seja feito da maneira correta. Sim. Não dá para simplesmente, no impulso, né, de querer, não, vamos descobrir que problemas nós temos e tal. Uhum. E de quem faz o teste de, ah, não, vai, é o melhor trabalho do mundo, eu vou fazer, tentar invadir, sou pago para invadir. Sou pago para quebrar a segurança, né? Mas que quem faz esse serviço tem que encarar isso como um trabalho sério. Claro. E um trabalho sério, ele tem que ser bem organizado, e os resultados têm que ser apresentados de forma adequada e tudo mais. Uhum. E muito me preocupa esse desleixo, digamos assim, na hora de realizar esse trabalho, coisa que a gente vê por aí, né? Comentários, uhum, e algumas empresas e tal. Sim. Isso muito me preocupa. E um outro aspecto que tem que se ter em mente é que muitas vezes a intenção de quem contrata o serviço não é uma intenção legítima ou isso idônea. Isso pode acontecer. Tem gente que contrata esse tipo de serviço para mostrar a incompetência do outro. Ou para demonstrar, ou para chegar, atingir um objetivo de um investimento e tal que ele almeja dentro da empresa e que não tem conseguido. E quer pressionar alguém com isso e tal. Então deve ter algum cuidado nesse sentido para não virar aí não entrar num jogo político, vamos dizer assim, que não interessa em nada, a priori, né? Uhum. Uma empresa que esteja idoneamente realizando um trabalho de teste de invasão. Eu acho, uhum, que é basicamente isso, né? Convidar os nossos ouvintes que contratam esse tipo de serviço ou que prestam esse tipo de serviço a refletirem sobre a forma de se fazer isso, os potenciais problemas, os riscos e tal, né? Tudo tem risco, a gente só tem que ter a ciência deles e trabalhar de acordo a minimizar esses riscos. Acho que essa é a conclusão que a gente chega, né? Não dá para dizer faz assim, faz assado. Toma o cuidado que tem que ser tomado, faz o mínimo para se resguardar, né? Pelo menos. Uhum. E usa bom senso, né? Da minha parte, na verdade o contrato é isso, fala sobre riscos, né? O contrato é um mecanismo jurídico que a gente utiliza para alocar riscos, para dividir, para cientificar, para dizer quem vai suportar o quê, né? Isso que é um contrato no final das contas, né? Riscos e também responsabilidades. Eu termino com a questão de que, na verdade, o nosso podcast ele tem essa abordagem multidisciplinar ou interdisciplinar de tratar os aspectos jurídicos e os aspectos tecnológicos dessa grande atividade que é a segurança da informação. Por que que a gente faz isso? Porque a realidade ela é complexa. É muito difícil a gente analisar uma realidade tão complexa como essa envolvendo a nossa atividade só por um desses aspectos. E o que me chama a atenção é que geralmente a gente vê as empresas, artigos e de uma forma geral, né, abordando o assunto segurança da informação apenas sob uma das óticas. E nesse aspecto específico do teste de invasão, é muito relacionado, é impossível de tratar testes de invasão sem fazer essa abordagem multidisciplinar. Então, é uma atividade complexa, são contratos que podem sim ser muito complexos, é uma atividade repleta de riscos, né? Inclusive a gente vê um certo silêncio das empresas e até mesmo da comunidade geral acadêmica sobre essa multidisciplinaridade dessa questão. E eu encerro dizendo também justamente isso. Tomem bastante cuidado, tanto aqueles que contratam como aqueles que prestam, né? Porque um desvio de um contrato ou um contrato mal feito pode fazer, inclusive, com que a atividade de teste de invasão seja considerada criminosa. E a empresa também, que não exige um bom contrato para essa prestação, ela pode ter uma série de surpresas ou pode ter indisponibilidades e isso pode causar um desconforto e até prejuízos para ambas as partes, que não é o que a gente quer. A gente quer um mundo em que todos sejam felizes, né? Então, encerramos. Apenas quero lembrar que nós estamos no Twitter e no Facebook e também no iTunes. Não se esqueçam de quem utiliza o iTunes, acessar, nos qualificar lá o nosso podcast. Se puder, nos avaliar com 5 estrelas, é evidente, né, Vinícius? Pelo menos três já tá bom. E também nós aguardamos, então, todos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Agradecemos a paciência e a audiência e até a próxima. Até a próxima.